verdade. Não me abalam, você sabe. Nada é melhor que sentir teu calor, que aquece meu corpo nas noites de amor. Dormir em teus braços depois do prazer. Não me abalam, você sabe. Nada é melhor que sentir teu calor, que aquece meu corpo nas noites de amor. Dormir em teus braços depois do prazer. Mais uma de amor?